¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá, ouvintes, boa noite para todos, bem-vindos a mais um Friday Night aqui na Rádio Antena Web. Estamos de volta para mais um fim de semana em grande, com grandes músicas que vão tocar hoje nesta edição do nosso Friday Night, nestas duas horas que se seguem desta emissão. Espero que o fim de semana esteja a começar da melhor forma e que nós aqui na Rádio Antena Web consigamos dar uma ajudinha para que ele fique ainda melhor. Vamos ter grandes músicas, como disse, vamos ter assim na primeira parte do nosso programa, se assim podemos chamar, os grandes sucessos da dance music da atualidade e nunca esquecendo esta grande música que vai inaugurar a edição de hoje. A música chama-se La Mescla e é de La Bombosina mais Michael Kleiss. A partir de agora, Friday Night convosco! 5, 4, 3, 2, 1. Para próxima música é brutal. Não podes perder. We'll be right back. wishing life goodbye. No one who to share. Boy, you got it bad, but I got something good. I want to treat you good in every way, yeah. You will never feel alone. My touch is such a rush. It all. Something good, won't you treat me good in every way, yeah. Are you ready? I can feel your passion and your love. It all overflows. I will give to you the love you seek in love. So what are you waiting for? I will give to you the love you seek in acabou! Pois é, a primeira sequência de 5 músicas já acabou. Mas tenho mais para vocês. Por exemplo, uma delas que vamos ouvir nesta sequência, esta segunda, chama-se Pyromania e é de Cascada. Mas vamos conferir outras nesta edição, nesta sequência que ainda traz música da atualidade. Sabem como é que são a primeira? A primeira é uma extended version de Eduardo Maia e Vika Jagulina. A música chama-se Desert Rain e é um grande sucesso das paradas de música dance. Pois muito bem, vamos então ouvir agora Desert Rain, tema de Eduardo Maia e Vika Jagulina. É a primeira de 5 músicas. We'll be right back. I'm not afraid to die. Friday Night. We'll be right back. Call me obsessed, call me insane. Something is creeping through my veins. Eyes cannot see what's underneath. I can't stop and you can't stop me. I'm gonna get the fire started. Impossible for you to breathe. The temperature's rising up, up so hot, 'cause I'm burning up. Confess, 1,000 degrees, bring out the beast inside of me. Don't be afraid, blow into the blaze. It's gonna melt your fears away. I'm gonna get the fire started. Impossible for you to breathe. The temperature's rising up, up so hot. De volta depois de dançarmos mais um bocadinho ao som de mais 5 grandes músicas. Agora, à medida que o tempo vai avançando, vamos voltando para trás no tempo, ouvindo grandes músicas, conferindo grandes sucessos de outras décadas, de outros anos, músicas que todavia nós não esquecemos. Pura e simplesmente porque foram sucessos enormes nas pistas da dança. Como, por exemplo, o tema que se segue, que eu já... Não, eu não vou dizer qual é que é. Só vos digo que vamos ter nomes como Eric Chase, Rednecks com Cotton. Vamos ter aqui grandes músicas Black and Jones. Vamos ter grandes músicas. A primeira, nem sequer preciso dizer como é que se chama. Só preciso dizer que é da Kate Ryan e o resto de vocês vão perceber. Vamos lá viajar mais um bocadinho. 5, 4, 3, 2, 1. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne au puits d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, les idées fatales. Regarde l'océan. Voyage,

Pois é, pois é. Voyage, voyage, tema de Kate Ryan, que iniciou mais uma sequência musical aqui no Friday Night. Agora vamos viajar até a década de 90, recordando os grandes sucessos dessa altura. Vamos chegar, por exemplo, com Thalissa, com Alessia, grandes nomes dessa Hero Dance, aquela que nos fez abanar o capacete e muito. Pois muito bem, e é precisamente com Alessia que vamos começar mais uma sequência musical, o tema Goodbye. Nós não vamos lá embora, vamos fazer para mais uma sequência musical para dançarmos a boa dançar neste princípio de fim de semana. Espero que gostem. Até já! Goodbye. Enough is enough for me, baby. You better get out of my life. And if you come back to me, maybe, remember I told you goodbye. Goodbye.

ligado na sua antena web. Tomorrow's moving to the night. So move your feet, we're gonna make it right. Come on, it's moving to the night. Get all you see, we're gonna make it right. Come on, it's moving to the night. ouvintes, estamos a chegar ao final de mais um Friday Night. O tempo passa muito depressa, mas o que interessa também é que as músicas são boas e, portanto, eu tenho a certeza que vocês gostaram. Pelo menos fiz tudo para que sim. Pois muito bem, vamos para a última seleção musical. São mais 5 temas. A primeira música chama-se Under the Shame e é da Dewey. Vamos passar então a ouvir agora nos próximos minutos. É mais uma desta mágica década de 1990. Vamos finalizar com os Stardust. A música Music Sound Better Off You. É uma grande, grande balada, uma grande, grande batida. Esta que vai então fechar mais uma edição, a quarta do nosso Friday Night. Eu volto para a próxima semana, conto convosco e façam um favor, sejam felizes e aproveitam em grande, aproveitem aliás em grande este fim de semana, porque nós queremos mesmo é que vocês estejam bem e que se divirtam ao máximo, porque vida há só uma. Under the Shame, música da Dewey, até para a semana! piece of my heart, but be careful with what you die. Take this piece of my heart, and I'll love you endlessly. Take this piece of my heart. Take this piece of my heart. Take this piece of my heart. Take this piece of my heart. Thank you. Mais música na Dinaware. Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same.